tanques de guerra cessarão a violência. Sequestraram sua filha, não espere benevolência. Escorre sangue no paraíso chamado Brasil, que no quesito litoral ultrapassa os 9.000 quilômetros. Levanta enquanto recorte geográfico. Tem porto clandestino, vem da Bolívia, o importado pra mais de 5.500 municípios. 5 batizaram, a vantagem é 25 quilos. As crianças correndo na praia não jogam futebol. Ganha um jogo quem leva a bolsa da atriz pegando sol. Mesmo sob o olhar de uma das 7 maravilhas, oriundo da Ilha Grande, troca tiro com a polícia aqui. Invade o morro num blindado Mercedes, apelidado de Caveirão, carinhosamente. O 762 varou o peito do engraxate, não pega nada, é raro o target, faz parte do combate. Aqui a melhor camuflagem do mundo em selva, que não possui a mesma habilidade na favela. O emprego não convencional, desfuzileiro naval, a instruir o menor, a melhor utilizar o FAO. Relatório da ONU aponta características do Brasil como violento, corrupto e racista, pátria amada e idolatrada. Salve seus filhos, porque é contínuo escorrimento de sangue no paraíso. Sangue no paraíso, onde a AK-47 fala pelo povo sofrido. Sangue no paraíso, onde o bem foi encontrado desovado com 10 tiros. Sangue no paraíso, onde a AK-47 fala pelo povo sofrido. Sangue no paraíso, onde o bem foi encontrado desovado com 10 tiros. A paisagem daqui também possui muralha, 7 metros de alto ao redor da penitenciária. Estado de natureza, disse Thomas Hobbes. Situação em que nenhum governo estabeleça a ordem, então torça pros escravos confinados em Bernardes não tomar o controle como nula amistade. Norte Amazônia, mito como anaconda, hacker navega pelo Rio Negro invadindo conta. No país tropical também dá frio, ligar pro rabecão, tirar da calçada o corpo daquele tio. O humorista satirizou o alimento escasso, mas não o caso de um ator assassinado. Roda o VT, aperta pause, congela a imagem. Close no cloreto de sódio borrando a maquiagem da viúva, em prantos pela perda do marido que amava o jornalismo, morreu pelo investigativo. 60 bilhões a um ano em segurança privada não impediu o degolamento de um filho da pátria, nem a pequena parcela pagar o jardineiro pra passar informação sobre a rotina do banqueiro. Chapas de ferro na janela da sala de aula, pro aluno não cair na disputa pela bocada. O paraíso aqui também é composto por isso, não só por água de coco e puta bronzeada sorrindo. Só sangue no paraíso, onde a AK-47 fala pelo povo sofrido. Só sangue no paraíso, onde o bem foi encontrado desovado com 10 tiros. Só sangue no paraíso, onde a AK-47 fala pelo povo sofrido. Só sangue no paraíso, onde o bem foi encontrado desovado com 10 tiros. Pula com o sucuri na subida do morro, favelado é suspeito pro porco desumano. Se pá mais um guidete entrega pra facção rival, pra depois chorar igual criança no tribunal. Há 30 anos a manchete na capa assustava, a mesma notícia agora chega a ser ignorada. É cruel o trabalhador na lavoura fumando crack pra aumentar a velocidade da produtividade. Nota fiscal clonada usada pra esquentar a carga contrabandeada vinda pelo Rio Paraná. Num país abençoado sem terremoto, cadê vulcão? Tem menina fuzilada levando boneca pro caixão. 14ª maior economia de turismo do globo. O francês veio de férias e foi encontrado morto. Carnaval comemorado em fevereiro, acende partos que não foram planejados em novembro. Nosso judiciário se acha infalível, malévolos de toda espécie compondo legislativo. Outra renúncia em fuga de cassação, a quebra do sigilo bancário denunciou corrupção. A R15 que passou por Ponta Porã tem pra ser descarregado na XT da Rocam. Se quer sombra e água fresca desse paraíso, então vista o colete e seja bem-vindo. Sangue no paraíso, onde a AK-47 fala pelo povo sofrido. Sangue no paraíso, onde o bem foi encontrado desovado com 10 tiros. Sangue no paraíso, onde a AK-47 fala pelo povo sofrido. Sangue no paraíso, onde o bem foi encontrado desovado com 10 tiros. País tropical, abençoado por...